Sofri uma mulher de um fluxo de sangue. Ah, como sofria aquela mulher. Foram muitos anos de tristeza e também de agonia. Mas ali Jesus passou e na barra do seu manto a mulher tocou. Quem me tocou, disse Jesus. Quem me tocou? De mim saiu virtude. Secou a fonte do seu sangue. Sente o seu corpo ser curada. Quem me tocou, disse Jesus. Quem me tocou? De mim saiu virtude. Secou a fonte do seu sangue. Sente o seu corpo ser curada. Ele olhava ao redor só pra ver, só pra ver a quem isso fizera. E a mulher que sabia a verdade veio a ele e contou. Jesus disse: filha, vá em paz, tua fé te salvou. Ser curada desse teu mal, disse assim o Senhor. Quem me tocou, disse Jesus. Quem me tocou? De mim saiu virtude. Secou a fonte do seu sangue. Sente o seu corpo ser curada. Quem me tocou, disse Jesus. De mim saiu virtude, secou a fonte do seu sangue. Sente o seu corpo ser curada.